1200 anos, vai acusar estabilizado, alfa direto ao meu. Tango Zulu, serviço radar encerrado, chama Recife 12685. 2685, do lado Tango Zulu. Atingiu 5000, gol 9021. Gol 9021, deixa para 4000 pés. Vetoração, sequenciamento, Vena Proa 220, limite ao localizador. 4000, direito a 220, limite ao Watch, gol 9021. Alfa Juliette Romeu, por onde está mantendo? Está mantendo 120. Para o localizador direita, por 140. Descendo para 2000 pés, IVLS, reporte no LOC, Alfa Juliette Romeu. Direita 140, vai acusar estabilizado. 891 no livrou. 891, no táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, chamará antes da Juliette, no 891. 6332, comidas para o limite, por quê? 3332, curva direita na proa 020, novo limite radial 330 do VR Salvador, mantém 50. Ok, então a gente vai conversar, passa para o limite 330, 6332. Pode visual com campo, chuva leve nas residências e pista molhada. Campinas, gente, táxi autorizado até o ponto de espera da pistola no zero, via Fátima em Índia, próximo ponto de espera chama 2198.95, altímetro 1019. Gente, Fátima em Índia, ponto de espera da pistola no zero, via Fátima em Índia. Gol 9021, desce agora para 3000 pés, ajustado 1019. 3000, gol 1019, mantendo 220, 9021. Recupera 10, cubo na direita. Entra a Elita Módica, 5022, o transponder, 208, controle Salvador, 7733, porta 1. Batalha 733, confirmando 360, Mica. 360. Correto, protegimento, chama para pushback acionamento, para 3733. Eu vou no 891, após a passagem do Airbus da TAM, está prosseguindo para a porta de espera, ingresso a Juliette, portão 7. Após o TAM, ingresso a Juliette até o portão 07, 891. Vou no 372, ao solo. China 6332 para o localizador direita, proa 120. Desce, mantenha 3000 pés, ajuste 1019. Direita para o 120, limite ao curso, desce 3000 pés, 1019 do estado, 6332. Boa noite. 3663. Posição 8, precisa acionar na presente posição possível que estiver. Cliente do acionamento, chama para o pushback, estão 3663. Toma na pushback. Paulo, muito bom dia, boa 930 no livro, vocês curtem. Boa 301 no Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 5, Romeu. Pátio 3 para 5, Romeu. 304, mantém constante. Alfa Juliette, Romeu, reporte visual com campo. Avistando, Alfa Juliette, Romeu. Sei lá quanto faz a missão? Avistando a 810. Serra Bravo, Golfo Romeu, via Azul 1-0 até Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda Mótica. Aciona 5021, controle 120, decimal 8. Agora 3 milhas, final, baixou e travou. Gente, livre pouso 1-0, vento 1-40 graus, 069. 1-2-0, 8, Xanamia 3-9. Xanamia 3-9, protegimento correto, chama para pushback a Xanamia. Exato pouso. Confirma o PAD? Rádio 4, HHD. Gente. Já chegou agora 7,8 milhas, posição de 2 para 1 hora. DC-2, vai seguir o tráfego agora, 12 horas, 8 milhas, um Boeing 737 da Gol, com 150 de ground speed. Desça agora para 2.000 pés, ajuste 1019, reporte localizador. 2.000 pés, prossegue em descida, vamos prosseguir na redução, 6.3.2, obrigado. Mesmo, meu pé. Afirma, pode seguir em frente, reporte 3, saia para o pátio 1, ingressa posição 5. Certo. Aí, Salvador. Bom, chegou 9021, ingressar a final. 9021, ingressou na final 10, estabilizado. 9021, continua aproximação número 2 para pouso, reporte visual com campo. Para canal visual, gol 9021. PIC 370, rota do plano, decola PIC 90, curva esquerda, Pucaru. Controle 208. Não consegui copiar o transponder, sir. 5034. 5034. E já está pronto para o pushback acionamento aqui no 4, sir. Gente, cotejamento correto, autorizado para o pushback acionamento. Chama para o táxi, segundo 372. 372, livre, chama o táxi. 234, livre direito, chama o solo em 121 decimal 9. 121 decimal 9, alto, direto. Paulo, muito bom dia, de Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa Juliette Romeu. Pátio 4, mesmo. Afirmativo, arcada ADEI. Solo Marinha 7101. Marinha 7101, informação em curso X-Ray, pronto para corte. Estou atento da X-Ray, estou pronto para corte. Marinha 7101, autorizado por seguro, nível 060, via Golfo 677. Cola da pista no zero, curva direita, saída coral. Transponder 0276, controle 120, decimal 8. Plano de voo do Marinha, instrumento para porto seguro autorizado, no nível 060, no perfil da Golfo 677, decola da 10 com curva à direita para saída coral. Aciona no transponder 0276, o controle 120, decimal 8. Correto, Marinha 7101, chama para o acionamento no pátio militar. O Marinha está pronto para acionamento. Livre acionamento, chama para o táxi, Marinha. Chamará para o táxi. Alfa Juliette Romeu, ingressa Juliette, contorno pátio 1, táxi Lima, Mike, Quebec. Na Quebec mantém a posição, chama a torre, 118, decimal 95. Afirmativo, pátio 1, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama a torre, Alfa Juliette Romeu. Dor San 3663, posição 8, solicita o pushback. San 3663, aguarde para o pushback. Guardando San 3663. 2, se informa agora a testa de 1.300 pés, visibilidade de 4.000 metros, sem chuva. Copiado, muito obrigado. Chivo em passivo em praia, ainda não retirou nosso FIGA. Eu chamo quando novamente, pronto. É. Ele já já está aqui, já está retirando o Fingerson. Mais um minuto já estaria no push. Gente, pronto. Salvador, onde mata 3663, tá? 3663, aproximadamente um minuto. A aeronave vai passar essa guarda após ser autorizada. Ok. Totalmente pronto, 372, Finger já fora. Autorizado, vou no 372, chama para o TAC. Chama. Para acesso de 1.300 pés, visibilidade 4 mil metros. Projetado. Projetado, está presente, o Chanel 6250. Projetado, obrigado. Do NAS 363. Excelência, chame torre 11895. 1895 está volta, obrigado. Direito, chama só em 1219. Direito 219, boa. Oi, Salvador, bom dia. Ocean 6332, Elias X-Ray, 2 milhas marcador. Ocean 6332, continua a aproximação, é forte avistando o campo. Para informação, é 2330, correção 320, alinhando para decolagem na pista 90. Resistência, porta bem. 304, livre decolagem no 0, vento 030 graus, 049. Decolagem, 304. 021, no táxi de Alfa, reporte chance do táxi de Juliette. Alfa, de Juliette, 1902. Estou em 400 pés, funcionando em 6332, continua a aproximação à guarda do céu livre, confirmando, avistou a 1300? 1400, 1400. Tá 3733, mantém a posição aguardando. Aguarda, 3733. Está livre. Lola 372 para o táxi com 159 a bordo, autonomia 3 horas e 8, alterna Salvador. Lola 372, táxi autorizado, à direita via Índia, até o ponto de espera da pista 1-0. Próximo ponto de espera chama a torre 1-8-95, altímetro 1-0-1-9. Seu táxi via Índia, ponto de espera, torre 8-8-9-5, localiza 9 graus. Salvador, Marinha 7-1-0-1. Prossiga. Pronto para o táxi, prossegue. Essa Juliette 9021. 9021 mantém a posição antes da Juliette. Essa Juliette mantém, 9021. Maria 7101, qual o número de pessoas a bordo? Está com 1717. 3704. Entrou no 019. Entrou no 019, táxi até o hotel. Alfa Juliette, Romeu Ciente, no corte de frequência, bom dia. Oi, Salvador, é o Luno 372, bom dia. 312, bom dia. Ali mantém no zero. Ali mantém no zero, gol no 372. Oceano 6332, Solo 41, livre à direita, chama Solo em 121, decimal 9. Direito, 219, obrigado. Para o táxi 3663, 3 horas e 50, Atena Confim, POB 161. 161, ciente, táxi autorizado até o ponto de espera da Pistuna 0 via Pátio 1 em Índia. Próxima ponto de espera chama a Torre, 118-95, time Truno 019, tá 3663. Time táxi, Pátio, 1019-185-366. Novo Salvador, bom dia. A UCN 6332, livrou na pessoa. Oxanel 6332, táxi via Alfa, aponte antes da táxi via Juliette. Alfa, tomarente da Juliette, 6332. Oxanel 6319, mantém a posição aguardando para o pushback, é o número 2 do setor. Paulo Maria 7102-701 no ponto de espera da hotel. Maria 7101, mantém a posição no ponto de espera da hotel. Ok, mantendo. Maria 7101, decola da interseção ou da cabeceira? Pode decolar e interseção com o hotel. Gente, então mantém a posição agora no hotel e chame a torre, 118 decimal 95, altímetro 10119. Ok, chama a torre, 7101. É o Maria 7101 no ponto de espera do hotel. Gente, Maria 7101, ingresso na pista para decolagem ou decola da interseção? Interseção do hotel com a pista. Gente, então alinha e mantenha no zero. Alinha e mantenha no zero, Marinha. Solo Salvador, Lua Azul 2714, Pátio 3, pushback acionamento. Azul 2714, autorizado no Pátio 3, pushback acionamento, chama para trás. Quarto ataque, 2714. Gol 9021, ingresso Juliette, Porto 9. Juliette, Porto 9, 9021. Fechando a 632, a retaguarda do gol, Juliette, Porto 8. Ingresso Juliette, portão 8633. Chama 3733, autorizado. Pushback acionamento, chama para o ataque. Chama na atenção, 3733. 372, decolado 44, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, boa. Salvador, 3663, ponto de espera 1-0, próximo. 603, mantém ponto de espera, bom dia. Mantém a ponto de espera. Sérgio, contato radar, saída pulca, subou 370. 370, ou não, 372. Da volta, vai encostar no 01? Não, negativo. A aeronave da SAN já tinha solicitado o pushback na posição 01. Entendi. Gente, Maria 7101, aguarda para decolagem. Entendi. Xené 6250, desça para 2000 pés, ajuste 1019, reporte localizador de vida. Xené 6250, autorizado 2000 pés, desfocado 1019 e autorizado 2500 LS, que é que vem dar 1010, reportará estabilizado. Marinha 7101, livre decolagem 10, vento 170 graus 06069. 7101, segue para decolagem. Salvador Azul 2714 para o táxi POB de 5 horas de autonomia, alternando Montes Claros. Eu 648, chegada a Mari, foi por Admari, desça para a Unida 050. Chegada a Mari, boa Mari, Moro 50, autonomia 648. Essa guarda do Airbus da TAM, que está finalizando o pushback na posição 01. Prossiga a retaguarda até o ponto de espera quando lá torre 18.95.019, ajuste. 7-4-3, Pátio 1, Índia. Vou seguir o tráfego do Airbus da TAM. Obrigado, bom trabalho, senhor. 2-7-4. Sinema 250, a torre informa chuva moderada, teto 800 pés, visibilidade 5 km. Sinema 27101, decolados 47. Chama controle 120.8, bom voo. 120.8, obrigado, bom dia. Sinema 6250, visibilidade agora em 3.000 metros, perto 800 metros, chuva moderada. Sinema 6250. Mantém a posição, te considero, ok? Zero, mantendo posição, 3663. O torre 3663 já passou da barra de limitação aqui, da entrada da pista. Negativo, não passou não, pode manter a posição. Graças pela informação. Ok, pelo nariz aqui parece que passou, ok? Sim. Encontrando com o fim, tá? 3733. 370, posição Marinha 7101, contato radar, suba o 060, saída coral. Sobe ao 060, confirma a saída coral. Som 372, dá presente com o meu Fox 08. O meu Fox 08, grato, 372. Passa 180 para 1550, o meu nome é Equator. Equator, desça para o 050, chega da Mari. 050, Mari, 1640. Certo. Mesmo negativo, mantém a posição aguardando. Bom. Tem a aeronave da Azul, passaria da guarda, após a mesma será autorizado, mantém a posição. R2, 0, estabilidade elétrica de 3, 1, 0. Sinema 250, Lidl S, Chame Torre, 1, 1, 8, 9, 5. Hoje, Sinema 250. O Marinha 7101, condições de dar presente uma posição coral? Afirmo, tem condição de aprovar coral direto. Certo. Sinema 250. Continue na aproximação, informe avistando o campo, teto estimado em torno de 1000 pés, o ajuste no 019, chuva moderada, pista molhada, o vento 130 graus 059, aposta avistando. Sinema 6250, Bom 372, chamo centro Recife, frequência 2685, alterno 2545. Potencialmente 2545, confirma primária, senhor? 12685. 2685, obrigado. Via Zobesulu 10, decolada 10, curva à direita. Dael, Leda, Motiva, a saída, 1208 controle, 5041, o transponder. Centralizado Guarulhos, 360, Presumo 10, está 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, 208 controle, 5041, transponder, 2065. Dael, Centro, puxa acionamento. Camarada, 1065. estava uniforme, confirma o nível. Gente, no 60, agora a gente está escopo, apenas confirme para mim parte que se encontra. Gente. Ground to morning, America 230. America 230 to Miami, stand by for copy. American 230 is ready to copy. Stand by a minute. Copy. Patango Mike Bravo Uniforme Salvador Ilhéus, copia? Salvador Ilhéus, 160, nível autorizado, via Golf 677, decolada 17, primeira curva à direita, saída coral. 1208 controle, 0263 o transponder. Na 6250 à vista. Hoje na 6250, avistado, tráfego livre, 1-0, vento é de proa, 100 graus, 0-3 nós. Sim, Vitor Pouso, 1-0, na 6. E Mike Bravo, uniforme, acione e chame táxi. Tá 3663, alinha e manter a 1-0. Tá 3663, alinha e manter a 1-0. Ô Salvador, muito bom dia. Tráfico Salvador, muito bom dia. Gol 9098, seguinte, Taxi 340, galeão. Chané 6250 no solo ao 55, libera à direita e chame o solo 219. Libera à direita, solo 219, 6250. Passou em forma teto de 800 pés, visibilidade assim, 3 mil metros, chuva moderada. Gente, o 648. O azul pousou? O Chané, o anterior, um 300, pousou. Rede imediato no portão 2, 631. Ok, tá autorizado, iniciado, pushback, achei, né, 631. É 1-0-0 graus, 02 nós. Iniciando, pista 10, está 3663. Santa 3733, pode esperar dar 1-0 pronto. Santa 3733, alinhar e manter a 1-0 após o companheiro. Pode acompanhar ali e manter em Santa 3733. American Line 230, ready for copy? Copy. Salvador to Miami, clear flight level 360 via Upper Zulu 20 after fly, confirm a flight plane route. Take off runway 10 after left turn, Momo departure, Neni transition. November, Echo, November, India, Mike, Neni. 10.8, Salvador Departure Frequency, and Squawk 5053. Hey American 230 is clear to Miami. Climb to flight level 360, Upper Zulu 20, flight plan route, Momo departure, naming transition, frequency after departure is 10.8, and squawking 5053. First turn is left. That's correct. Left turn after departure, America 230. Correct. Point for pushback and start up. Will do. Thank you, America 230. Salvador, TAN 3663, decolada da EL. Para pouso em Valença. Seu chamado de pouso em Valença. 3314. Gente, uma escuta para descida de uma quebrada. Salva Salvador, tá 3663. Suporte. Tá passando 035. Estou 080 para 5000, gol no 648. O 648, desce para 2000 pés, ajuste 1019, reporte localizador do Estoré. 2000, 2019, passa 1019, gol no 648. Salvador, dá 3663. 3663, contato do radar, saída da El, subou 340. Curtiu uma morte, mano, 3663. Aguarde inicialmente na proa de Leda, aguardando o mote. Leda, aguardando o mote, contando 3663. Companhia Juliette, botão 4. Atenção nave da companhia, via Juliette, botão 4, 3663. 19098, Galeão, copia? Diga, gol 9098. Quanto cópia, Galeão? Afirmativo. Salvador, Galeão, 360, nível autorizado, via rota, decola 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1208, controle, 5042, o transponder. Autorizado, 360, via rota do plano, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Irumi. 1208, controle, iniciando o transponder 5042, igual 9098. Correto, time para o pushback e acionamento. Trabalhar para o pushback e acionamento. Nona, para a porta de pé. Tá, 3733, decolado 59, chame o controle, 208. 08, bom dia, bom serviço. Poxa, né, 63, nona, mantém o ponto de espera. Mantém, 63, nona. Bom dia, tá 3733. 3733, contato radar, cedo da El, subou 360. 360 da El, 3733. 714, livre decolagem, 10. O vento é 190 graus, 039. Gente, livre decolagem, 10, 2714. 36, aciona a identificação, mantenha nível 100, procedimento LS X-Ray pistão no 0, foi na proa do NDB Simbra, aguarde de detonação final e LS, reporte para a descida. Opa, 36, gente de conta, mantendo uma centena, camará do ideal de descida, com a proa de Simbra da 36, opa, 36. Doutor Salvador, bom dia, Zulu 519B, na Mari, transformação no 3. Azul 5196, bom dia, chega da Mari, desça para o Mega 050. A Mari para o 050. É, 1, 2, 7, 1, 4, decolado aos 01, chame o controle, 1, 2, 0, 8. 1, 2, 0, 8, chama na 1, 2, 7, 1, 4, obrigado, não troca no chão. Boa. Escuta a morte, Vatan, 3663. Alinhado e pronto para a decolagem. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2714, cruzando agora 1300 pés, deu perto da mão. Azul 2714, contato radar, subam 160, saída Momo. 160, Momo, libera das restrições, ou 2714? Está presente, subam 160, libera das restrições de altitude. 160, libera das restrições, 2714. 3663, está presente, posição Dadina. Cidade na San 3663. Obrigado. Tá estabilizado o gol 1648. Vou lá que saiu da 1 no 0. 1648, Liga LS, chame torre 1895. Delta 15, 1648. Salvador, bom dia, agora no 648, está estabilizado, mas vocês dão 1-0. Estou no 648, bom dia, aguarde autorização de pouso. Forma o teto estimado de 900 pés, chuva moderada, pista molhada, ajustando 019. Sente gol 1-64 aguardando, com 1019, pista molhada. Puxando a 63 do 9, decolagem autorizada 1-0, vento é 1-60 graus, 04 nós. Decolagem pista 1-0, 8-63 do 9. Bom, 394, bom dia, chega da Mari, desça para o nível 050. Mari 050, pode voar, Itap. Autorizado para o Itap, gol 394. Ok, vou Itap, gol 394 para o 050. Centro 3663, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 13395. 351-3395. Boa, tá 3663. Azul 2714, tá presente direto Barreiras. Direto Barreiras, tá presente 2714. Chané 63 no 1. Decolado ao 04, chame o controle em 1-20-8. 208, Chané 63 no 1. Aquilo Bravo, desporto de tráfego, Valença, ajuste em Salvador 1019, frequência livre para a coordenação. Controle Salvador, Oxenéia 63, Onono, bom dia. Oxenéia 63, Onono. Chefe, contato do radar, saída da Elcio, botar 360. Da Elf, Venom 360, Chané 639. 039. Claro, pouso 1-0, gol 1-642. Doutor, Chané 639, pode voar da Elf? 6319, Freud da Elf. Da Elf, Chané 639. Azul 596, via Mari, desça para 2 mil pés, ajuste 1019, reporte localizador, Liga LS, pista 10. Via Mari, 2019, reportará LS, 1019. Engie Alfa, ponto espera da 1-0, torre 1-1-9-5, QNH 1-0-9. Engie Alfa, 1-8-9-5, lá 1-0-9, obrigado. Fique atento, esteira de turbulência da Gol, livre da colagem 1-7, vento 1-20 graus, 0-3 nós. Só nível 050. 050, já poderia ir lá pro Itap? Com 094, pro Itap. Centro 3733, chame Centro Recife, 1251, alteram 3395. 251-3395, da 3733. Grave uniforme, decolado ao 07, chame o controle, 1208. 208, grato para o uniforme. Controle, bom dia, Fotango Mike Bravo Uniforme. Fotango Mike Bravo Uniforme, bom dia, contato radar, seda coral, suba 160. 360 na Coral, grato por a uniforme. Solo Gol 9098, na posição 07 para busca de questionamento. Já está autorizado, chame para o táxi. Chamar para o táxi 9098. Bom dia, 648, liberou. 648 segue Alfa, eu chamo antes da Juliette. Alfa, eu posso entrar da Juliette, 648. X-Ray, Juliette, Sierra, prossiga. Saída Pública, transição Caju. Golf Mike Alpha, prossiga. Informações do tempo Salvador, teto 910, visibilidade 6 km, sem chuva. Prepare sair da MUMA aguardando. Bom, 1-2-3-9-4, após ITAP, desça para 2000 metros, ajuste 1-1-0-1-9, reporte para o localizador de São 0. Após ITAP, desce 2019, após estabilizado, com você, 9-4. Se encontra? Ajuste 1-0-1-9. Se para 3000 pés, ajustado 1-0-1-9, desce para 3000. Não, por apenas confirme se já voado VMC. Salvador para Lapa, uma centena autorizado via rota, decola da 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, após direto. 1208 controle, acione 5045 transponder. Salvador para Lapa, decola da 17, Momo, após direto. Salvador controle. Correto, confirme o Belber. 02 a bordo, acionamento, táxi de decolagem, chame a torre em 1, 1.95. Para o táxi do Gol 9098 com 140 a bordo, 3 pontos de autonomia, terminando Campinas. Para 2, o para 2000, como você não fala. Torre 1, 1895, QNH 1099. Entendi, Alfa 295, 1019, 9098. Paulo, voo no 630, para receber essa atualização. 208. 208, bom dia, ou 2065. Bom dia. Bom dia. Qual é o horário do plano? Ah, realmente está um pouquinho cedo aí. A gente está na escuta, senhor. Se ele tem que chegar, a gente chama cópia no 630. Tá, mas obrigado. Patrulha, bom dia, voo 2065. Voo 2065, bom dia, contato radar, saída da El, subo 360. Radar El 360, 2065. Em Salvador, muito bom dia, 9095 da Gol, próximo ao ponto de espera da 10. Bom dia, Gol 9098, Mantém o ponto de espera. Devido a tráfego da Azul, é um Embraer 190, já no Stan. Cliente, vai manter o ponto de espera da 190, 9098. Juliette, 12 do Portão. Sou Salvador, bom dia, Azul 596, final de 6 milhas para cabeceira 1-0. Ok, Azul 5196, informa pista molhada, no aumento sem chuva, teto estimado 900 pés, o ajuste no 019, informe avistando o campo. Reportará. Avistando Azul 5196. Azul 5196, tráfego avistado, livre pouso, 1-0. O vento 050 graus, 03 nós. Livre pouso, 1-0. Pesado, chega pro táxi. Bom dia, Papa Tango Golfo, Mike Alpha, livre acionamento, Chantax. Acionado, pronto, Papá. Autorizado, tá? Até a Papá, o Golfo Mike Alpha. O 9098, alinhar e manter o 1-0. Alinhar e manter o 1-0, 9098. Salvador, bom dia, voo no 62 ano com a Yang, coordenação São Paulo. Tráfico Salvador, bom dia, copia voo no 62 ano. Azul 5196 no solo ao Juno 6, chame o solo 219. São Paulo, desculpa. 621 ciente, prepare Dael, aguarde cópia. Dael, mais escuta. Salvador, Salvador, Azul 596, livrou sua escuta. Azul 596, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chame antes da Juliette, 96. Táxi Azul 2772 no quarto 3. Tá com 4, 2 a bordo, 0400 autonomia, alternando vitória. 0094, livre LS, aposto estabilizado. É o ponto de espera da 10 e chamará a torre em 18.92772. resumo copia? Sem chuva no momento. A visibilidade 7 mil metros. Você vai reportar avistando com o pleno estado. Cerrado, chame Léo em 1201. Léo, 1201. Voo 9098, decolado aos 18. Chame o controle Salvador, 1208, boa viagem. 308, obrigado, até logo. Avistou 1300 pés com o T94. Ciente, gol 1394, grato pela informação, livre pouso, 10, o vento é, norte com 3 nós, gol 1394. Livre pouso, gol 394. Radar, só para o nível 360, após 2000, foi direto Leda. 360, após 2000, Leda, obrigado. Mike Alpha, livre o táxi, via 17, chame a linha de pronto para decolar. Juliette. Bacana. Bruno 621 na escuta do solo? Prossiga 21. Salvador Congonhas, 360 autorizado, via Pesulu 10. Recalo da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1208 controle, 5062 transponder. Confirma o controle, o transponder 120. 1208, o controle, 5062 o transponder. Autorizado 360, do plano, vou decolar no zero perfil da El, Leda Monte, primeira curva direita, 1208, controle 5062, código transponder, vai chamar para o pushback na posição 09, gol 620. Correto, chame quando pronto. Chama lá. Papá Romeu, X-Ray, Leda Serra, copia. Salvador Recife. 370 autorizado, via Upsilon 17, decolada da pista 17, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, 5055 transponder. Ciente, então, decola da 10, primeira curva à esquerda, 1208 controle, 5055, mantendo a saída Puca, transição Caju. Confio, bate. POB? Sente. Para acionamento, táxi, chame a torre 1895, X-Ray de XR. Para acionamento, táxi, chame a torre 1895, papai com mil, X-Ray de XR. Responde? Confirmando o transponder, será 5055. Entende. Alô, Salvador, bom dia, gol no 394, livrou. 394, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, chamando antes da Juliette, gol no 394. Chame táxi. Gol no 094, livre pouso no 0, vento 0 no 0 graus com 039. Azul 2772, decolado aos 22, chame o controle, 1208. 208, pô. Taxi off-gate, lá. Como é que a gente vira o Probitex? Vai a Índia, em Alfa, hold point of runway 10, contact tower, 18.195, QNA 1019. India Alpha, holding point 10, 11895, and QNH 1019. Azul 5196, após a passagem do América, ingresso Juliette, portão 10. Após o América, Juliette 10. Golo 394, seguirá a aeronave da Azul via Juliette para o portão 11. Golo 11, seguindo Azul, do 1394. Informação de tráfego em ATR da Azul executando saída coral. Aguarde coordenação com controle para a sua decolagem, ok? Autorizado via rota do plano. Decolada 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1-2-0 decimal 8, controle. Acione 5072 no transponder. Golo 630, autorizado Recife, nível 370, rota do plano de voo. Pista 10, curva esquerda, Puca, Aru, Puca, Aracaju. 208, 5072 no transponder, Golo 630. Redatando as escutas novamente o nível? 5. 1-2-8-9-5, bom dia, Salvador, bom dia, Golo 1094, Libra. Golo 094, segue via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para 7, Golo 1094. Cidade maior que 10 km, sem chuva no momento, porém a pista está molhada, informe avistando o campo. Avistado o campo, Mumbá 3-0. Ei, cheque trem, livre pouso 1-0, vento é norte, 360 graus, 039. Livre pouso, Mumbá 3-6, está baixado e travado. O senhor vai para o pátio militar após o pouso? Pátio militar, aqui. Pente. Decolada 10, curva direita, Dial, Lida, ótimo. 1208, controle 5071 no transpone. Chame 6363. Correndo, chame o pushback sem lamento. Botar. Chené 1140, Salvador Maceió, 350 autorizado via Upezulo 17. Decolada pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 120, decimal 8, controle, 5067, o transponder. 2-0 para Maceió, na Upezulo 17. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 31208, transporte 5067, Oxenero 6140. Correto, chama o pushback, seu lamento. Gente. Bom dia, 3895. E Alfa, autorizado decolada 17, o senhor vai manter a proa até 3.000 pés. Se falhar as comunicações, após 3.000 pés, gire à esquerda e execute a MOMO. O vento é norte com 3 nós. America 230, the tower. America 230, we need a couple of minutes for the number. Okay, maintain position now. You will pass the holding point line. Maintain position now. Hold position, American 230. Companhia, reporte Saxon, meu 21. Rumba 36, no solo 27. Libere a...